Nos olhos dela brilha a cidade. Um mundo de luxo, uma realidade. Eu sou só um sonhador, um poeta. Um coração que bate, mas não se completa. Ela dança nas sombras do meu pensamento. Entre risos e sonhos eu me perco, me lamento. Mas o amor não se mede, não tem preço. É fogo que arde, é profundo, é imenso. O amor não importa a distância. Eu te quero aqui nessa dança. Não vou deixar que o dinheiro nos separe. Nosso amor é real e ninguém pode calar. Ela fala de planos, de um futuro brilhante. Enquanto eu sonho com amor constante, as vozes da vida tentam me dizer que amor verdadeiro é mais que ter. No silêncio da noite eu grito em meu peito: amor, você é meu caminho, meu jeito. Quebrando barreiras, enfrentando o medo. Se o coração fala, é ele que eu cedo. Amor, não importa a distância. Eu te quero aqui nessa dança. Não vou deixar que o dinheiro nos separe. Nosso amor é real e ninguém pode calar. Se o mundo disser que não é certo, eu vou lutar por nós, meu amor, eu me entrego. O que vale na vida é o que a gente sente. Teu amor é meu lar, meu norte e minha mente. Amor, não importa a distância. Eu te quero aqui nessa dança. Não vou deixar que o dinheiro nos separe. Nosso amor é real e ninguém pode calar. Então venha comigo, vamos desafiar. O amor é maior, não podemos negar. Valorize o que é puro, o que vem do coração. Porque o verdadeiro amor é a única razão. E pau, queção, queção, queção! Quem for a minha irmã, mão, tô subindo a caniça. Amanhã são os milhares, ela começa a esperar rota. Deu sanhado, minha tenda vai se agenir. Eu tô vendo ainda, falo outro pessoal que estou na Fivanel. Por isso, Anastasia, eu até que eu vou te pegar, tá lá? Nos olhos dela brilha a cidade. Um mundo de luxo, uma realidade. Eu sou só um sonhador, um poeta. Um coração que bate,